ser somente seu. Esse beijo cê não percebeu, mas quando não quer, dois não beijam. Não deu valor, perdeu. Foi procurar na rua e só achou outro gosto amargo que te atropelou. O que é que foi? Não gostou? Olha o monstro que você criou. Eu virei caçador de boca. Olha só quem tá solto na rua. Coração, vida louca. Tá na pista sem saudade sua. Eu virei caçador de bocas. Olha só quem tá solto na rua. Coração, vida louca. Tá na pista sem saudade sua. Vem! Para São Paulo! Yeah. Era pra ser somente seu. Esse beijo cê não percebeu, mas quando não quer, dois não beijam. Não deu valor, perdeu. Foi procurar na rua e só achou outro gosto amado que te atropelou. O que é que foi? Não gostou? Olha o monstro que você criou. Eu virei caçador de bocas. Olha só quem tá solto na rua. Coração, vida louca. Tá na pista sem saudade sua. Eu virei caçador de bocas. Olha só quem tá solto na rua. Coração, vida louca. Tá na pista sem saudade sua. Eu virei caçador de bocas. Olha só quem tá solto na rua. Coração, vida louca. Tá na pista sem saudade sua. Somente seu. Esse beijo cê não percebeu, mas quando não quer, dois não beijam. Não deu valor, perdeu.